é 621.5 pushback a sonar. É 621, tá livre, chama a tarde. Chama a tarde. Segundo, 239, pushback na meta, estamos na posição 4. Segundo, 239, aguarde. Minha 251 autorizado o táxi até a ponte espera da pista no 0 via Apache, táxi Índia, quando lá torre no 8 decimal 95, QNH 1 no 0, 1 no 7. Oi, bom dia, o Santa Luzuna, estaciono, gente da Cali, autorização, Guarulhos. Santa Luzuna, estaciono, prepara a Débora, da Monte, vem a guarda. Da Elway, da Monte, da Conrad? Afirmo. Obrigado, na sua escuta. No 229, tá livre, puxa, botão 4, chama táxi. Autorizado, posição 4, chama de táxi. Bom dia, chamei a 621.0.0. Autorizando 71, pronto, cópia. Descida. Autorizando 71, autorizado, Guarulhos, a 210, Taubaté, nível 320. Saído da El, Leida, Motiva, decolada a pistão no zero após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5160, controle 120, decimal 8. Cuidado, San 3171, nível 320, ou seja, o 10 até Taubaté. Decola da 10 com curva à direita, na da El, Leida, Motiva. 5160, transponder 120, 8 é o controle. São 3171, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC, se não me Chame a 251, decolagem 30, controle 1208. 208, 6251. 1229, autorizado o táxi até o ponto de parada pista 10, via parte táxi em Índia, controlar a turma 98, decimal 95, que é igual 1097. Direita, 1295, 1097, o ajuste, 1229. Controle, bom dia, o Xané 6251. Xané 6251, bom dia, contato com o nosso, bom nível 360, via Dael. 360 via Dael. Então, Salvador, bom dia, Avianca, Alfa Vito Papá. Siga. Alfa Vito Papá para autorização de reboque do pátio 3 para a posição número 5, pátio principal. Alfa Vito Papá autorizado, pátio 3, portão 5, reporte ao término. Alfa Vito Papá ciente, então reboque e reporte ao término. Rono 269, próxima ponte para Rono 0. 229, bom dia, autorizando a linha aérea decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. A linha decola, pistão no zero, bom, no 229. Salvador, alta 3197, posição 3, pushback, acionamento. Está 3171, está livre, chama a teca. Chama a parte, 3171. Rono 229, decolado, 235, controle 1-2-0-19. 308, bom dia, bom final de semana, 229. Controle, bom dia, com 229, Itaião. Rono 229. Conforme autorizado, aguardando o contato na data. Contato radar, cruza 2300, suba 360, via Dael. Via Dael para 360, gol no 229. Salvador, Oceano Alfa, Vitor Papá, na ponte de número 5, Serra do Reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. 218, a bordo de 3 horas e ao 3 do Galeão. Você acertou no algum desvio? Negativo, está na coisa de bloco. 95, quem negou no 097? 95, pode esperar no 097 mais 2, tira. 371, quase bom dia. Voando módulo. Vai voar agora, módulo. Foi um erro aqui. Perdão. Chama o centro Recife e informe seu erro. Frequência 251. 251, bom dia. Um 229, chame centro Recife, frequência 1251. 251, bom dia, voo 229, bom trabalho. Bom dia. 62, bom dia, Santarém Júnior, 71 ponto de espera da 10 pronto. 71, bom dia, autorizado a linha de falar, sistema 0, vento 1, 0 graus, 07 nós. A linha de qual o Santarém Júnior, 71. Andrezinho 71, decolando as 48, controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3197, contato radar, suba nível 320 via BL. 320, é possível voar Mátima? Oi, Leda. Leda, 3171. 5 no 7, bom dia, sendo identificação autorizado via BOF, ajuste no 0 no 7. Desça via BOF. São 3171, chame centro Recife, frequência 1251. 51, bom dia. Laguna, o 3597. Tem o perfil de chegada 3597. Ativou o número 1 para pouso, 3597. Afirmativo. Qual o motivo da restrição, então? Manter o procedimento. Bruno 961, na altura do Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da El, Luda e Irumi. Decola da pista no zero, faz a decolagem em primeira curva à direita. Aciona 5177, controle 120, decimal 8. No 961, correto, chamo pronto. 3597, autorizado ILS, ajuste no 098, reporte estabilizado. 3597. Voo 99 no meio, acima identificação, autorizado via BOMF e ajuste no 098. Mantenha o perfil da chegada. Via BOMF, desce para 2003, ajuste no 098. Oi, bom dia, OTAN 3597 estabilizado. 3597 autorizado, pouso pistão 10, vento 1, 10 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, OTAN 3597. Então, 3597, chama a torre 198, decimal 95. Chanel 6225, confirma a Pro. Tempo Pro já é Lagoinha, né, mano? Gente, na Pro de Lagoinhas, vai descer via chegada Bolsa, informe de onde descida. Informará, né, número 2. Mantém programa com reação? Afirmativo, o número 1 está a 3 milhas de Alagoinhas. Bom dia, OTAN 3597. OTAN 3597, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Via BOF para 4.000 pés, ajuste no 08. 9, 6, 1, no código Equipe Solution, portanto.